E agora é hora das canções bobas com Larry. É a parte do programa em que Larry aparece e canta uma canção boba. Agora vamos apresentar Canções Bobas com Larry. A canção do búfalo d'água. Todos têm um búfalo da Índia. Essa raça é muito linda. Não comprei o meu ainda. Quero ter um búfalo da Índia. Pare neste instante. O que pensa que está fazendo? Não pode dizer a todo mundo que tem um búfalo d'água, porque ninguém tem um búfalo d'água. Nós vamos receber cartas dizendo: cadê o meu búfalo d'água? Porque não tem um búfalo d'água. E você vai consertar isso? Eu acho que não. Então pare com essa bobagem. Esta foi mais uma canção boba com Larry. Fique ligado para ouvir Larry cantando. Todo mundo tem um canguru. O seu é rosa, o meu